O dia 28 de outubro na história, 1937. A escritora Raquel de Queiroz foi presa em Fortaleza, acusada de ser comunista. Exemplares de seus romances foram queimados. 1968. O programa Divino, Maravilhoso estreou na TV Tupi com participação de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Os Mutantes. 1972. Pela primeira vez, o Brasil exportou sal refinado. Foram vendidas 5 toneladas para a Nigéria. 1982. A Fundação Oswaldo Cruz, localizada no Rio de Janeiro, anunciou a produção da vacina de sarampo no Brasil. 1985. O Brasil ganhou o Campeonato Mundial de Futsal pela segunda vez ao derreter a seleção da Espanha por 3-1. Esses são os fatos que fizeram o dia 28 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.